4h59. Muito bom dia para você conectado com a cultura de Sete Lagoas. Voltamos pelo AM 1420. É, meu amigo, daqui a pouquinho o programa Sertanejo Cantinho da Roça. Comunicação, Wagner Humberto. Rede Padrão de Comunicação informa a sintonia. Esta é a Rádio Cultura AM. Torre de 59 metros. 1.420 kHz, Sete Lagoas, Minas Gerais. Estúdios e Torre, Rua Níquel 457, Morro do Claro. Emissora fundada em 5 de março de 1948. Diretor-presidente, Dr. Geraldo Padrão. Uma emissora da Rede Padrão de Comunicação. Rádio Cultura, o melhor lugar do seu rádio. 5 horas. Maria? Ô, minha velha. Ô, meu gincão. Será que já tá na hora de levantar? Ah, deve de estar, né, meus amor? O Frederico já tá cantando, ó. É, então eu vou lá chamar o Cercinho pra modo nós começar a labuta do dia a dia. Vou lá, minha vez. Cercinho? Ô, Cercinho. Que foi? Ah, levanta, uai. Ah, me acordei ainda? Ah, como é que você tá me respondendo? Tô sonhando. Não me engambela não, Cercinho. Ah, levanta. Hoje nós tem muito serviço aqui na fazenda. Felizmente, hoje eu não posso. Olha só pra você ver. Esse Cercinho vai estar ficando renitente. Tá vendo aí, Maria? Ô, meu Deus do céu. Enquanto vocês acordam aí, a levanta, Cercinho. Eu vou ligando o rádio aqui, viu, meu irmão? A partir de agora, a sua manhã fica muito mais agradável. A boa música, a prestação de serviço. Aqui, você faz o sucesso. Cantinho da Roça, comunicação, Wagner Humberto. Estamos iniciando... pela Cultura 1420, o programa Cantinho da Roça, o programa de todas as manhãs, de segunda a sábado, das 5 às 9 horas da manhã.